3054, boa tarde. Via chegada para o médio 1, deixa para o nível de voo 060, ajuste na 019. Via, até o 060, 3 não 6326. Xanel 6326, complete final do procedimento, já me torre Salvador, frequência 118, decimal 95. Salvador 6326, da última, boa tarde. Passarei do 2.63, desça para 2.000, sem restrições, ajuste no 09, autorizado final do procedimento LS X-Ray, da pistão no 0, responsabilizado. Copiado no 4 a bordo, direção é Costa Charlie. Salvador, Papa Romeu, 2 Costa Charlie. Papa Romeu, 2 Costa Charlie, mantém a posição na Taxi Delta. Mantém a posição na Delta, 2 Costa Charlie. Gente, mantém a posição no ponto de escala da Delta. Passarei 2263, informo o Alfa Serra 50500 para a próxima duna, não interfere na sua aproximação. Eu dei 63, a Parro Metal de Alfa Tanco, que irá manter o nome pé? O Metal de Alfa Tanco. Parro, meu Charlie Alfa Tango, na escuta do controle Salvador? Na escuta, senhora. Você me irá manter o nome meu pai? O nome meu pai. Gente. A 32263, tráfego informado, agora mantendo o nome meu pai. Eu dei 63, gente. Salvador, boa tarde. Gol 1164, informação direta. Gol 1164, boa tarde. Via chegada com médio 1, deixa para o nível de voo 070. Ajuste no 099. Desce ao 070, com nível 19, na chegada com médio 1. Romeu Foxtrot Charlie, decolar 232, livre da alteração de ruídos, com curva direita, com referências visuais, chame controle 920 decimal 8. Atenuação de ruído com curva direita, controle 120 decimal 8. Romeu Foxtrot Charlie, eu solicito o perfil da Ina Coral Nova, seguindo em São Paulo, Serra Vitor 001. Gente, eu mantenho a ponte Serra Vitor 001, confirme. Mantenha a ponte Serra Vitor 001, conforme o perfil da RNAV Coral 1 Alfa. Gente, mantenha o perfil, chama o controle 1208. Mantenha o perfil, controle 1208, Romeu, faço prateado. Papá Romeu, você está passando lá, mantém o escudo do controle, Sara? Papá Romeu, Charlie Alfa Tango. Fala, Sara. Está a 1.9 milhas noroeste do VR de Salvador, norte, África do vencimento do controle no setor. Frequência litoral para autocoordenação, até regresso. 20 milhas fora, vai coordenada presente, até regresso, Sara. 4154, terça para 2.000 pés, autorizado o final do procedimento ILS X-Ray, da pista 90, responsabilizado. 2.000, reporta autorizado, 3.154. Controle Salvador, boa tarde, Papá Romeu, Romeu Foxtrot Charlie. Papá Romeu, Romeu Foxtrot Charlie, boa tarde. Quanto a parada na decolagem, via saída coral 1-Alfa, subiu, mantém nível de voo 060. Via saída coral 1-Alfa, atenção para o 060, Romeu Foxtrot Charlie. O 1164, desça para o nível de voo 050. Desce ao 050, 164. E nós? 063. Torre Salvador 03805, uma boa tarde no ponto Serra Pro, 1-0. 03805, autorizado alinhar e manter pista 1-0. Autorizado alinhar e manter 1-0, 03805. 3, Soluz 37121, Despo 9, boa tarde. 219, Passarei 2, 200. Autorizado alinhar e decolar, pistão 0, vento 170 graus, 1, 2, 9. Autorizado alinhar e decolar, pistão 3, 3805. Okay. Mantenha a proa até 3000 de visualização do controle após proa de lida. Mantenha a proa até 3000 após lida, então 3205 iniciar. Alinhar faltando crescer. Confirme estimado para pouso. Oito zero zero em Paraguaçu. Contato radar na decolagem, mantenha o eixo até 4000 pés após vai direto lido. Submantenha nível de voo 340. 340, 4000 lido. Autorizado, é posto o ponto de espera. Batalha no ponto de espera, 9660. Controle de Salvador, o Romeu Foxtrot Charlie. Romeu Foxtrot Charlie, para si. Solicita o 080. Papá Romeu, Romeu Foxtrot Charlie, submantenha nível de voo 080. Livrando 060 para o 080, Papá Romeu, Romeu Foxtrot Charlie. 3805, voa à direita, inicialmente vai voar, 4, no som 243, libera 4, sua atenção direita, chama o polo 21, metrô 9. Direita 29, tá? 21, 4. 164, eu comprei o final do procedimento, chame Torre Salvador, frequência 118, decimal 95. 1895, boa tarde, obrigado. Boa tarde, bom pouso. Sala 7, pronto, mais 10, 9660. Mais 10, 9660, utilizado de área e manter pistola 7. Mantendo a 7, 9660. Salvador, boa tarde, voo 1164, estabilizado em MS, baixado, checado. Voo 1164, tráfego avistado, ajuste ao tempo no 09, autorizar pouso pista no 0, vento 170 graus, 15 nós. Autorizando pouso pista no 0, 164. Pegada BOMF, desça para o nível de voo 080, ajuste no 09. 080 na Vou 3205, autorizado direto Motiva. O TAM 3805, confirma? Autorizado pelo centro Recife, direto Motiva. Autorizado Motiva, TAM 3205. Livre decolagem, pistão no 7, vento 170 graus, 129. Decolagem 9660. No solo 47, frequência do solo agora 121 decimal 9. 21 na sua. Até 9660, decolagem 47. Chame o controle agora, 120, decimal 8. 208, 9660. Olha, vai ter 9660, decolado na sua escuta. Vai ter 9660, contato radar na decolagem, via saída MOM, submanter nível de voo 100. Via saída 170 ou 9660, a possibilidade de subir sem restrições? Autorizado. Subir e manter nível de voo no 00 sem restrições. Boa Santana, livre de restrições, 9660. São 3805, chame centro Recife, frequência 128, decimal 35, alterna 123, decimal 8. São 3805, chame centro Recife, frequência 128, decimal 35, alterna 123, decimal 8. São 3538, obrigado. 3193, mantenha ponto de espera após o início do após da aliança, 3 horas de ar e mostrei puxão zero. Ok, após a aliança, ali mantém boa tarde, 3193. Proxema é 315, autorizado decolagem pistão 0, vento 160 graus, 14 nós. Decolagem autorizada pistão 0, final 63, 150. Até 9660, confirmou o ideal para o destino. 317. Até 9660, sub mantenha 4000 pés. 4000, 9660. 1097, desce e mantenha nível de voo 050. 050, 097. Para nível de voo 050, Boeing 737-800. Paciente 9660. Voo 1097, tráfego 11 horas, 27 milhas, como noroeste, e Embraer 1110, subindo para 4000 pés recife. Cordial, boa tarde. Próxima rota na base. Passa para a página 7 até o Romeu, livre acionar em postagem. Puxando 3105, decolagem 5, controle agora, no 2015, decimal 8. 2015, 3105, obrigado. Puxando 3105, boa tarde. Contato com a dona decolagem, via saída salvo 1, subir, manter nível de voo 370. Via São Paulo, gostado de manter a 3 na entrada, acionar 63 no centro. Juliette, até o Romeu, frisado, tá? Reposto, ponto de espera. autorizado decolagem, pista no zero, vento no meio zero graus, 1 0 norte. Ok, iniciando na 1 0, pé 3193. Mexa até o meio, autorizado zero, manter, pista no zero. Pode manter, não pode. Autorizado inicialmente, salvo, plano 3193. Salvo, muito obrigado. Salvador, boa tarde, azul 4462, centro da Serra, recife 150. Azul 4462, contato radar, 65 milhas sudoeste do VOS de Salvador, foi Bomed para interceptar a chegada Bomed 1, desça até o nível de voo 090, ajuste na 099. 090. Com 0019, temos condições de voar Duna 4422. Gente, mantenha a Palmed inicialmente. Palmed aguardando, obrigado. Duna 097, tráfego superado, desça para 2000 pés, autorizado final do procedimento ILS X-Ray. Da pista 10, até estabilizado. Sérgio, autorizado X-Ray, total estabilizado, 97. Abaia até 9660, sub e mantém nível de voo no 00 sem restrições. Força eterna, livre de restrições, 9660. Azul 4462, tráfego 2 horas, 2,6 milhas, rumo sudoeste, mantendo nível de voo 080, Eco Charlie 35. 7, não tem ainda notificado. Papá Romeu, Romeu Foxtrot Charlie, tráfego 12 horas, 24 milhas, rumo norte, descendo para nível de voo 090, Embraer 190. Esse o Romeu Foxtrot Charlie, mantendo 080. Azul 4462, tem condições de manter a presente velocidade? Afirmativo, tem o tráfego de queda agora. Gente, vou ITAP descendo até o nível de voo 090, azul 4462. Vou avisar 4462, reduzirá. Oceané 6314, via chegada Bomed 1, desça até o nível de voo 100, ajuste no 019, redução para 2309, número 2 na próxima, correção, número 3 na próxima. 100, redução 2109, boa tarde, Oceané 6142. Oceané 6142, contato radar na decolagem, via saída PUCA, sub mantém nível de voo 350. Opa, tem 350, autoridade PUCA, 6142. Autorizado PUCA, Oceané 6142. Autorizado PUCA, obrigado, 6142. Mantenha a posição, tráfego decola a pista auxiliar agora com a saída conflitante do senhor, ok? Papa. Papa Juliette Hotel Romeo, decolado aos 59. Prossegue no perfil da saída Momo, aguarde transferência. Para a transferência, Juliette Hotel Romeo. Agilizando o cruzamento. Azul 4462, tráfego superado, desça para 4 mil pés sem restrições. 4 mil pés sem restrições, 4462, continuando 0 na nós. Afirmo. Silêncio, Terra Romeu, chame o controle, presente no 208, boa viagem. 208, muito obrigado, tá bom. Papá Juliette, Hotel Romeu, contato radar na decolagem, via saída MOM, submantenha nível de voo 1900. 1900, voo do Terra Romeu, nível de voo 1900 sem restrições, Juliette, Hotel Romeu. Roda. Até 9660, quando possível estimar de pouso? Estimando pouso aos 1857. 1857, sente grata. Chané 6315, chame centro Recife, frequência 128, decimal 35, alterna 123, decimal 8. 2835, 238, bom Recife, Chané 6315, obrigado. Mais um. Zero 97, confirma, estabilizado. Momento. Complete o nosso procedimento, chame para o Salvador, frequência 118, decimal 95. 95, moço. Salvador, confirma o nome da aproximação, 4462. 4462, número 1 na aproximação. Podemos voar, dura? Mantém inicialmente TAP, azul 4462, devido a no perfil da saída AVO de Salvador. Gente, mandei TAP, 4462. Confirma para o ideal, papapá, Juliette, Hotel Romeu. Aproveita. Autoridade, direto ao apoio do destino, papapá, Juliette, Hotel Romeu. Chané 6321, no contato radar na decolagem, via saída Arbor 1, submantenha nível de voo 360. Via Arbor 1, 360, Chané 6321. Para a próxima, 6314. Chané 6314, desça para o nível de voo 050, ajuste no 099. Desce até o 050, após o ajuste será de 1019. Chané 6314. Pan 3193, chama centro Recife, frequência 128, decimal 35, alterna 123, decimal 8. Pan 3193, na escuta o controle Salvador. Recife, na escuta agora 3193. Pan centro Recife, frequência 128, decimal 35, alterna 123, decimal 8. 2235, 1238, boa. Pan. Azul 4462, tráfego 2 horas, 27 milhas, rumo oeste, em ascensão, Airbus 320, passando 3.400 pés. 24462. Chané 6321, no tráfego 1 hora, 26 milhas, rumo norte, passando 060 para 4.000 pés, Embraer 190. Chaleia 6142, chame centro Recife, frequência 125.45, alterno 126.85. 6145, 126.85, Chaleia 6142. Autorizado a manter a pistão no zero, a pista no zero, autorizado final do procedimento ILS X-Ray, a pistão no zero é 2019, autorizado, procedimento 4492. Bono 097, solo 04, libera a próxima ETC com a direita e chama o solo 121, desce o alarme. Direita 219, boa. Após papai Juliette até Romeu, quando possível, estima de pouso. 1900, ciente, grato. D32, Chané, poderia voar para de Alepa? Autorizar direto a Alepa, Chané 6321. Alepa, muito obrigado, D32. Pelo menos eu acho que o uísque, decolado a 05, da presente, inicia a curva pela esquerda para cruzamento do campo, aguardando transferência. Iniciando curva esquerda para cruzamento do campo, novembro, acho que é o uísque. Achando 0143, novembro, acho que é o uísque. 0143, novembro, acho que é o uísque. Sobe, gol 2009, boa tarde. Boa tarde, gol 2009, na posição, deu 2. Chaleia 314, sem restrições de altitude, autorizado descer para 3 mil pés. Sem restrições de altitude, desce para 3 mil pés, com 0019, Chaleia 6314. Tráfego, papá 28 Alfa, 1 mil pés, cruzando o campo do centro para o setor norte, interfere com a decolagem, e decolagem autorizada, pistão no zero, vento 160 graus, 109, passarelo 230. Decolagem autorizada para o passarelo 2230, capiteira 10. Novembro, acho que o uísque mantenha proa norte, 103, com eixo de decolagem, pistão no zero, aguarde os freios. Vai manter o setor norte aqui e vai guardar a transferência. Alguém grosso com isso. Para serviço de informação de voo alerta, chame o centro Recife. Frequência 125.45, alterna 126.85. Não há tráfego do conhecimento do controle no setor. 2545, 2085, vai ter 960. Controle 120 decimal 8. Para lembrar os que eu estimar o controle em 120 decimal 8. Salvador, controle de Salvador, boa tarde, Papa Romeu 9, lembrar os que eu estimar. Decolada 17. Papa Romeu 9, lembrar os que mantenha sobre regras de voo visuais, autorizado direto Feira de Santana, o nome é Pé. Reporte 20 milhas a Papa do Salvador. Novembro Oscoito solicita afastar o corredor forte na 20 milhas para aí então ingressar a proa direto para a Feira Santana. A gente mantém o corredor forte sobre regra de voo visual, o nome do pés na escuta do controle. Afirmativo, o nome do pés mantendo a visual. prosseguir na descida, chamei 6304. Azul 4462, completo sinal de procedimento, emitor Salvador, frequência 118, decimal 95. 0956, obrigado. Chanel 6314, desça para 2000 pés, autorizado final do procedimento ILS X-Ray. Capista 1-0, reposta autorizada. Sim, desça para 2000 pés, reportará estabilizado no X-Ray 1-0, Chanel 6314. Papá Romeu, Foxtrot e Charlie, passa posição coral, serviço radar encerrado, mantenha nível de voo 080, sob controle ILS, frequência 1-0, decimal 1. Boa tarde. Boa tarde, passaredo 2230. Passaredo 2230, contato radar na decolagem, via saída arbo 1, sub, mantém nível de voo 180. Sobe, mantém 180, passaredo 2230. O passaredo 2230 informa que não cumpre a restrição de velocidade, de subida. Tá ok, sub 180, cara. Sub, mantém sem restrições, nível de voo 180, passaredo 2230. 180, 2230. Chanel 6321, chame o centro Recife, frequência 126, decimal 0, alterna 128, decimal 8. 260, 222, Chanel 3, 322, bom dia, bom trabalho. Papá Romeu 90, Oscar Whisky, mantenha 1 no meu pé no corredor forte. Mantenha 1 no meu pé no corredor forte. Novembro, Oscar Whisky. P2230, vou direto ao arco. Direto ao arco, passaredo 2230. Autorizado, ali mantém no zero. Ali mantém no zero, 2009. Salvador, bom dia, boa tarde, é o Papa Romeu Serra, Fiasca, boa tarde, reposte no contrário da Romeu. Azul 4462, no solo 11, envolve a eco, chame solo 121, décimo 9. 209, 4462. 4, complexo final do procedimento, chame todo Salvador, frequência 118, décimo 95. 118, décimo 95, chame 63, ano 4. 09, autorizado decolagem, pista 10, vento 160 graus, 10 nós. Autorizado a decolagem da 10, com 2009. Torre Salvador, voa azul, 4131 na ponta, esperando. 4131, boa tarde, mantém ponte aérea, pista 10. Decolado ao Zuno 3, chame controle 120, décima 8. 1208, uma boa. Sou reservador, muito boa tarde, chame 6314, no final da chat checada da Nazaré. Chame 6314, boa tarde, tráfego avistado, autorizado pouso, pista 10, vento 170 graus, 119. Ciente, livre pouso 10, chame 6314. coordenar a proa de vetória com aqui, sou passageiro 2230. Passageiro 2230, inicialmente Alefa, tráfego em aproximação para Salvador na chegada do Bomed 1. Alefa 2230, obrigado. Passageiro de Salvador, gol 1620. Gol 1620, via chegada Bomed 1, desça para o nível de voo 080, ajuste na 019. Ok, descendo para 80. Pode voar em TAP, tá vendo? Autorizado o TAP, gol no 620. Gol de TAP, descendo para 80. O 4131, condição de taxiar um pouco mais à frente, a fim de liberar o pushback na aeronave? Obrigado. Autorizado, alinhar e manter o Y0. Ali mantendo o 0, vou no 796. Autorizado, aéreo decolar, pista 17, vento 1170 graus, 129. Cochilé 6314, no solo aos 16, libera direita, chame solo 121, decimal 9. 309, chinelo 6314. Polo 796, autorizado, decolagem em pista 10, vento 160 graus, 119. Tá iniciando, gol no 796. Quadruno 31, autorizado, alinhar e manter pista no zero. Ele manter no zero, do 4131. Salvador, muito boa tarde, Portugal 023 Heavy, crossing 5 level 200, descending 5 level 160. Portugal 023, bom for arrival, descendo at level 050, KNH1019. Bom for arrival, descendo at 5 level 50, KNH1019 in Portugal 023. Colo 620, desça para 4000 pés sem restrições. Atorguiu, colo 620 sem restrições. Meu pai, esse é meu controle 120.8. Está presente até o farol de Itapuã, transfere agora controle 120.8, gol FIO. Gol no 796, decolado aos 18, chame controle Salvador em 120.8. 208. Gol no 796, contato Adana, decolagem, via saída São João no sul, mantém nível de voo 360. Alvona, nós mantemos 3-0, gol no 796. Quando precisa, foge do Rio. Gol no 796, agora coordenação com o centro Recife. Guardado. Controle Salvador, boa tarde, Papa Romeu Serra Golf Oscar, decolado da 197. Papa Romeu Serra Golf Oscar, mantenha sobre regra de voo visuais, o número PES na escuta do controle no corredor Axé. E o PES sob condições visuais, corredor Axé, Serra Golf Oscar. 131, autorizado da colagem, pista 10, vento 170 graus, 119. Livre de colagem, azul 4131. Desça para o nível de voo 070, ajuste na 019. 070, via chegada bom, 19 na ajuste, 3367. Papa Romeu, 90 Oscar Whisky, autorizado direto de Feira de Santana. Voo 2009, chame o centro Recife, frequência 128, decimal 35, alterna 123, decimal 8. 2235, 238, uma boa. Bom? Controle, boa tarde, centralizou 92. São 3192, boa tarde, via chegada por Med 1, desça para o nível de voo 060, ajuste 1019. Nível 060, 19, na 3192. Papá, papá, Juliette, até o Romeu, está a 5,6 milhas, noroeste do VOE de Salvador, serviço radar encerrado, mantém o nível de voo na 00, não há tráfego do conhecimento controle no setor. Para servir de informação de voo alerta, chama o centro Recife. Frequência 125, decimal 45, alterna 126, decimal 85. Controle Salvador, boa tarde, azul 41, azul 4131, decolado, cruza 1500 pés. Azul 4131, contato radar na decolagem, via saída Salvo 1, submantém nível de voo 320. Só por 320, Salvo 1, azul 4131. Autorizado 2500 pés, Papa Romeu 91 Suíça. Bruno 620, desça para 2000 pés, sem restrições, ajuste na 019. Autorizado o final do procedimento ILS feito. A pista na 0, eu peço habilidade. 2000, forma neutralizada. Isso 4006, prossiga. Go 1256, cleared for takeoff from A10, wind 180 degrees, 12 knots. Brother, clear to takeoff, A10, go 1256. Salvador 1864, boa tarde, Max 00, próximo. Volo 884, boa tarde, autorizado, alinhar e manter isso no zero. Alinhar e manter no zero, 1864. Então 3367, número 4 na aproximação, reduza para 2309. Ok, reduzindo até 3367. Brasileiro 4006, confirme tipo do equipamento, POB. Número 3 na aproximação, reduza para 2309. 1208. 2230, chame centro Recife, frequência 126, decimal 0, alterna 128, decimal 8. 260, 1288, passarei do 2230, bom. Bom. Bruno 796, chame centro Recife, frequência 128, decimal 35, alterna 123, decimal 8. 2235, 238. Salvador, descendendo, 1256, leaving 2500. 1256, radar contact on departure, climb for level 370, Fuka departure. 370, Fuka departure, go 1256. Fly direct to Zipan. Stand by. Papa Romeo 90 Hot Whisky, esteja atento a tráfego 11 horas, 1,6 milhas, rumo sudeste, mantendo no 1.700 pés, Alfa Serra 3-2. Exército Brasileiro 4006, esteja atento a tráfego 11 horas, 1,5 milhas, rumo noroeste, passando no 1.800 pés para 2.500 pés, Papa 28 Alfa. Papa Romeo Serra Golf Oscar, quando possível, estimar de pouso. O Serra Golf Oscar vai fazer para ser remetida em Veracruz, estima mais 12 minutos para presença, senhora. Sim, te reporte fora da barra, Serra Golf Oscar. Reportará no fora da barra, Golf Oscar. Então 3192, redução para 2009. Zeta 210, tá? 3192. Sim. 884, decolado aos 25, chame o controle Salvador em 120, decimal 8. 608, 1884, boa. Salvador, boa. 884, na PUCA. Rumo 884, contato radar na decolagem, via saída PUCA, sub mantenha nível de voo 230. Puka 230, 1884. Papá Romeo na VVOSCO Whisky, 2 1 milhas, nordeste do VLS Salvador, mantenha sobre regra de voo visuais, 2500 pés, esteja atento ao tráfego informado, Exército Brasileiro 4006, Alfa Serra 32, frequência de autocoordenação. Novembro Oscar Whisky, mantendo condições visuais, 2500 pés, tráfego de proximidade, dá para a gente adicionar. Frequência livre para coordenação. Obrigado. Exército Brasileiro 4006, autorizado sobre voo sobre Camaçari a 1.600 pés.